bem, é a última vez que você me faz chorar. Vou sair por aí pensando em não retornar pros seus braços de novo, por demais perigoso estar. Nosso amor teve tempo de sobra pra dar certo, mas não deu. E qualquer comentário que se faça, não sou eu quem vai voltar atrás. É difícil encontrar a paz na convivência entre casais. A gente exige sempre mais. É bem melhor sermos reais, pois certas coisas são vitais. Um vai com Deus na hora de partir, um outro beijo quando retornar. Só vou se você for, só fico se você ficar. Umas e outras e eu decidi que é hora da gente parar pra refletir. Sabemos que entre nós já não está mais tudo bem. É a última vez que você me faz chorar. Vou sair por aí pensando em não retornar nos seus braços de novo, por demais perigoso está. Nosso amor teve tempo de sobra pra dar certo, mas não deu. E qualquer comentário que se faça, não sou eu quem vai voltar atrás. É difícil encontrar a paz na convivência entre casais. A gente exige sempre mais. É bem melhor sermos reais, pois certas coisas são vitais. Um vai com Deus na hora de partir, um outro beijo quando retornar. Só vou se você for, só fico se você ficar.